Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo e quarta-feira, às 10 da noite. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico progressivo, alguma exótica, também krautrock, todas as semanas por estes lados. E começámos o programa desta semana com os Genesis, mesmo a início de carreira, a banda britânica liderada por Peter Gabriel em 1969. Os músicos dos Genesis ainda eram muito novos, acabadinhos de fazer 18 anos. O álbum From Genesis to Revelation, um registro até um pouco renegado pelos próprios Genesis, por ser mais próximo de uma pop psicadélica do que do rock progressivo, mais cerebral, dos discos seguintes. Mesmo assim, tem algumas músicas muito interessantes, como a que acabámos de escutar, In the Beginning, os Genesis em 1969. E por que não ficarmos com mais Genesis. Neste caso, é uma banda norte-americana. Só fez um álbum em 1968, acabou por pouco depois, até porque os Genesis ingleses estavam a ter muito mais sucesso. Mas esta banda norte-americana, os Genesis, fizeram um álbum também intitulado In the Beginning, um disco que reúne algumas canções muito interessantes, próximas de um hard rock, mas com muitas melodias, até porque tinham uma vocalista que com a sua voz feminina dava aqui uma toada muito, muito interessante às músicas de Genesis. O líder Jack Tanna já tinha tocado nos The Sons of Adam. O guitarrista Kent Arey acabaria por se juntar mais tarde ao Steppenwolf, por isso está aqui um nome importante da psicadelia e hard rock de finais dos anos 60 dos Estados Unidos. Em 1968, então, os Genesis no registro In the Beginning, e vamos escutar a faixa Gloomy Sunday. São os norte-americanos Genesis, não confundido com a banda liderada por Peter Gabriel. out the door. It's time again to leave you. I miss you more. It's time I go away. If there's a chance, I'll swim back home to please you. Primeiro na Floresta Encantada, viagem até 1968 com os Genesis norte-americanos, a não confundir com os Genesis de Peter Gabriel, que também já rodaram nesta Floresta Encantada. Fomos até ao disco e único trabalho destes Genesis norte-americanos, In the Beginning, escutámos Gloomy Sunday. Entretanto, últimos minutos com Roy Wood. Roy Wood, elemento dos Move, mais tarde também integrou o alinhamento original de Electric Light Orchestra. Estivemos com uma das faixas do disco de estreia de Roy Wood, intitulado Boulders, gravado entre 1969 e 1971. Este álbum de Roy Wood só iria chegar às lojas já depois dele ter saído dos Electric Light Orchestra, numa altura em que já era o líder dos Wizard. Escutámos uma das faixas então de Boulders, o álbum de estreia de Roy Wood, ele que se tornou num elemento fundamental de início de carreira dos Electric Light Orchestra. Escutámos a faixa Wake Up, Roy Wood, em 1973, quando o álbum então chegou às lojas. Seguimos agora com os Glass Family, uma banda importante para se compreender o movimento psicadélico de Los Angeles em finais dos anos 60. Uma banda que abriu para bandas como os Doors, Vanilla Fudge, Love, Gram Parsons, The Flying Burrito Brothers, Canadit, entre muitos outros. A banda chegou a ter então um contrato discográfico com a editora Warner. Entrou em estúdio em 1967 com o produtor Richie Potter Baudelaire, também conhecido como produtor dos Steppenwolf. As primeiras gravações foram rejeitadas pela editora. A banda regressou ao estúdio já em finais do ano de 1967 e gravou algo que a editora quisesse então colocar cá fora. Isso acabou por acontecer então com o registro Electric Band, o disco de estreia de Glass Family. Não chegou a ter o sucesso pretendido pela Warner Brothers, que olhava para esta banda como mais uma da cena de Los Angeles, a par dos Doors, por exemplo. Vamos ficar com o tema que abre este registro de Glass Family, House of Glass, para ouvir agora na Floresta Encantada. Put your mind at ease, but concentration is an intangible disease. You hear footsteps in your memory, a vacant voice you can't ignore. Here comes fate to reassure you that you've been buried here before. In your sanctuary, solitary retirement of the brain. Sanctuary, solitary confinement from the pain. Thought exposure, whose dreams do you choose? lost in decision. Now you're just confused, face to face with paranoia. False security can't endure. You're alone in hibernation, not really looking for a cure. Except a sanctuary, solitary retirement of the brain. Sanctuary, solitary confinement from the pain. Sanctuary, solitary retirement of the brain. Sanctuary, solitary confinement from the pain. Sanctuary, sanctuary, sanctuary, sanctuary. Primeiro, na Floresta Encantada, estivemos com os Glass Family, em 1968, House of Glass, tema que integra o registro de estreia dos Glass Family de Los Angeles, da Electric Band. Seguimos agora com os Hard Water, uma banda que nasce dos Astronauts, uma banda de Colorado, norte-americana, um grupo que praticava um som mais aproximado da pop, do surf rock e do rock and roll mais clássico. Depois de uma série de discos e também de ter algum sucesso nas tabelas de vendas, a banda terminou, chegou a passar por um outro grupo, Sunshine Ward, mas em 1967 dois elementos dos Astronauts acabaram por formar uma nova banda, os Hard Water, e em 1968 essa banda edita um disco com o selo da Capitol, um álbum homónimo, com produção de David Axelrod. E foi precisamente uma das faixas desse registro que escutámos nestes últimos minutos na Floresta Encantada, os Hard Water, com o tema Sanctuary. Continuando aqui na história dos Hard Water, destacar também que um dos elementos do grupo, o músico Richfield, acabou por ter um papel importante nos estúdios de gravação, como engenheiro de som, por exemplo, de David Hassinger, a pessoa que tinha os direitos comerciais dos Electric Prunes, e é com os Electric Prunes que seguimos agora na Floresta Encantada, precisamente sobre a liderança de David Hassinger, que tinha o nome, mas que basicamente despediu os músicos originais dos Electric Prunes, contratou novos músicos de estúdio para fazer os discos de Electric Prunes, e é com eles que seguimos para ouvir agora Train for Tomorrow, da Electric Prunes, na Floresta Encantada. You want to know when the sun keep glowing? Will the rain keep raining and the wind keep blowing? Can a man change the minds of men? Can you go where you've never been? Come ride the train for tomorrow. Will our children have the chance to pray? When tomorrow becomes today, there's no use running, cause you can't hide. The track's too long and there's coal inside. Inside the train for tomorrow. We're waiting for that common freight. Each time that we anticipate the knock upon the door that means the future of our dream. Thank you. hill. Her beauty reaches far the sun. She dances on the wind while she sings a song. This is her song, her love. Oh, and the song, it comes through the meadow, out and through the valleys, through the valleys of your land. It travels down through your forest, begging you to understand that this is love. This is love. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome aboard the Rainbow Folly. You're flying at an altitude of 28,000 feet, airspeed 450 miles an hour. Below you, and to your right, is the Indian Ocean, and if you look very closely, you will notice a small rowboat down there. That is your crew. And this is a recorded message. Três músicas na Floresta Encantada nestes últimos minutos. Primeiro estivemos com os Electric Prunes em 1969, no registro Just Good Old Rock and Roll. Escutámos os Electric Prunes com a faixa Train for Tomorrow. Pelo meio, Handel St. Cloud, banda que só fez um disco em 1968, Thank You All Very Much, um álbum que saiu pela etiqueta International Artists, por onde editaram, por exemplo, Red Crayola e 13th Floor Elevators, um nome carismático da cena psicadélica de finais dos anos 60, diretamente de Houston, no Texas. E Handel St. Cloud é também nome de pessoa, um músico excêntrico, que lançou então em 1968 este álbum muito importante para a música psicadélica. Escutámos por parte de Handel St. Cloud a faixa This Is Love. E nestes últimos minutos, Rainbow Folly com a faixa Sun Sing, para o registro de estreia de Rainbow Folly, aliás o único álbum do grupo antes da reunião em 2015, o registro Sally's Forth de 1968. A banda nesta altura fazia parte da Parlophone, uma subsidiária da EMI, onde estavam, por exemplo, os Beatles. Infelizmente, este grupo Rainbow Folly, apesar de ter uma pop psicadélica muito próxima dos Beatles, não teve o sucesso esperado e acabou pouco depois. Mas em 2015 a banda reuniu-se, já numa altura em que era sentiu um certo revivalismo também pela psicadelia ter voltado ao interesse do grande público. Seguimos agora com outro nome que também só fez um disco, não duraram muito tempo. Chamam-se Blue Mountain Eagle, vêm dos New Buffalo Springfield. Esta banda New Buffalo Springfield nasce, como o nome indica, dos Buffalo Springfield, uma banda formada por Dewey Martin, o baterista original dos Buffalo Springfield. No entanto, não pôde ficar com o nome da New Buffalo Springfield durante muito tempo. Acabou depois por formar então os Blue Mountain Eagle em 1968. Editaram um disco em 1970, registro homónimo, e é desse disco que retiramos a música que roda agora na Floresta Encantada, os Blue Mountain Eagle, com o tema Love Is Here, para ouvir agora na Floresta Encantada. You want to change the world. Floresta Encantada, programa dedicado aos sons do rock psicadélico dos anos 60 e também de 1970, da década de 1970. Primeiro, nesta sequência de três músicas, estivemos com os Blue Mountain Eagle em 1970, escutámos o tema que abre o único registro do grupo em 1970, Love Is Here. Pelo meio, estivemos com os britânicos Art, uma banda que evoluiu dos VIPs, um grupo de R&B britânico, mas depois em 1967 iria formar os Art e editar um álbum fundamental para a psicadelia dessa altura e com o selo da Island, o registro Supernatural Fairy Tales, para a banda que acabaria pouco depois do lançamento deste disco e iria evoluir para outra banda emblemática, os Spooky Tooth. Acabámos por ouvir I Think I'm Going Weird, dos Art, em 1967. E no final desta sequência, os Strawberry Alarm Clock, outra banda fundamental do psicadelismo de finais dos anos 60, mas fomos até ao quarto registro desta banda norte-americana, em 1969, o álbum Good Morning Starshine, e escutámos precisamente o single Good Morning Starshine para este quarto disco dos Strawberry Alarm Clock. Estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana e para o final ficam os Circus Maximus, banda norte-americana que fundia folk com o rock, com o jazz e o rock psicadélico, uma banda que se forma a partir de outro grupo, os Lost Sea Dreamers, cujas iniciais querem dizer LSD, e por isso mesmo também é uma banda que desde muito cedo se viu integrada no movimento de contracultura hippie, que tinha como da droga e principal droga psicadélica LSD. Vamos ficar com o tema Neverland para o registro Neverland Revisited, editado em 1968. Estes são os Circus Maximus a rodar na Floresta Encantada desta semana, um programa que teve alguns álbuns perdidos de bandas esquecidas da psicadelia de finais dos anos 60. Então, os Circus Maximus para a despedida. Até para a semana.